tinha como não se enganar. Não tinha como não se apaixonar. O eu te amo foi a isca. A sua cama foi a armadilha. Acreditei no seu bom dia, coração. Mal sabia que era só mais um da sua lista de transmissão. Você me enganou, você me iludiu. Caí apaixonado, jogado aos seus pés. Eu ficando com você e você com mais de 10. Olha, você me enganou, você me iludiu. Caí apaixonado, jogado aos seus pés. Eu ficando com você e você com mais de 10. W7 ao vivo. Banda W7. Emoção do início ao fim. Carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía. Não tinha como não se enganar. Não tinha como não se apaixonar. O eu te amo foi a isca. A sua cama foi a armadilha. Acreditei no seu bom dia, coração. Mal sabia que era só mais um na sua lista de transmissão. Você me enganou, você me iludiu. Caí apaixonado, jogado aos seus pés. Eu ficando com você e você com mais de 10. Olha, você me enganou, você me iludiu. Caí apaixonado, jogado aos seus pés. Eu ficando com você e você com mais de 10. Olha, você me enganou, você me iludiu. Caí apaixonado. O lendário Rubi chegou. Como é que é? Vai achando que é fácil conviver com a dor. Esqueceu um grande amor. Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando a sua roupa. Mas em quatro paredes, no quarto escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. W7, emoção do início ao fim. O lendário Rubi. Esse lugar eu frequento, eu conheço de cor. Oh, toda noite.

início ao fim. O lendário Rubi, a lenda viva das aparelhagens. Estranho seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos e todos os planos? Não sei o que eu vou fazer. Me encontro perdida falando sozinha aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade não quero, nem a vida de solteira. O que eu quero mesmo é que você me entenda. Que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Façante, se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou uma façante. Não diria mais, eu tenho outro bebê. Se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou uma façante. Não diria mais, eu tenho outro. É W7 ao vivo. Banda W7. Emoção do início ao fim. Estranho seu cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos e todos os planos? Não sei o que eu vou fazer. Me encontro perdida falando sozinha aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade não quero, nem a vida de solteira. O que eu quero mesmo é que você me entenda. Que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Eu sei que no amor sou uma façante. Não diria mais, eu tenho outro bebê. Se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Lendário Rubi. Isso é Juan Moraes. Quando entrou no meu mar, navegou, não quis saber. Atracou no meu cais e agora quer me deixar. Eu não posso aceitar, quem jamais vai separar. Para o navio e o mar. Sem ninguém.

ser mais um na sua estrada. A sua salvação de madrugada. Hoje estou aqui, vai ter que decidir. Cansei de ter você pela metade. Eu quero é amor de corpo inteiro. Amor maior que o mundo verdadeiro. Toma cuidado, a vida muda o jogo de repente. Toma juízo, eu vou tirar você da minha vida. Vai ter que decidir. Cansei de ter você pela metade. Eu quero é amor de corpo inteiro. Amor maior que o mundo verdadeiro. Toma cuidado, bloqueado no teu celular. O lendário pastor Rubi, online no a lenda seu coração. Viva das aparelhagens. Ele tem um aplicativo da saudade e toda noite te envia uma solicitação. O seu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego. A gente é feito imã e metal e se atrai de um jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar, o teu maior bicho é me amar. Você vai recair e vai voltar pra mim. Nem cachaça tem o meu defeito de te embriagar com o meu beijo. No teu celular, mas tô online no seu coração. E nele tem um aplicativo da saudade e toda noite te envio uma solicitação. O seu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego. A gente é feito imã e metal e se atrai de um jeito natural. Você vai recair e vai voltar pra mim. E não adianta superar, o tamanho vício é me amar. Você vai recair e vai voltar pra mim. Nem cachaça tem o mesmo efeito de te embriagar com o meu beijo. Você vai recair

papelzinho e anota com seu nome. Posso te prometer. O lendário homem, a lenda viva das aparelhagens. Deixa de seguir. Eu tenho que te ver pra acreditar. O amor que era meu, você deu pra outro usar. Você beija, eu choro. Você brinca, eu sofro. Você tá feliz da vida, eu quase louca. Você posta sorrindo, eu vejo chorando. Digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa. Eu acho que eu vou deixar de seguir. Eu tenho que te ver pra acreditar. O amor que era meu, você deu pra outro usar. Você beija, eu choro. Você brinca, eu sofro. Você tá feliz da vida, eu quase louca. Você posta sorrindo, eu vejo chorando. Digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida. Do amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida. Do amor da despedida. Lendário Robi, a lenda viva das aparelhagens.